A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, nosso compartilhar sobre Mateus. E hoje faremos sobre o capítulo 25. Jesus continua anunciando a sua volta. E esse anúncio da sua volta, chamado a vigilância, tem relação direta, como nos postou a missionária, com a volta de Jesus retratada no Apocalipse. Então, os dois falam da volta e aqui há uma relação direta. No capítulo 25, nós vamos ver sobre as virgens sábias e as tolas, um investimento dos talentos, o que que você está fazendo com os talentos que Deus te deu, o juízo final. Mais uma vez, então, o tema vem à tona. Faremos como ontem, então já iniciaremos de imediato, para que possamos alcançar nosso objetivo. Que Deus nos abençoe. Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: Eis que vem o noivo! Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém, as sábias responderam: Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós, outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Com relação aos talentos, irmãos e irmãs, a partir do verso 14, digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Assim também Aproximou-se o que recebera 2 talentos. Relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o seu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Quanto ao juízo final, queridos, do versículo 31 em diante, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes, estive enfermo, e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: Mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitando de roupas e te vestimos, ou ainda quando estivesse doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: Com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à minha esquerda: Malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: Com toda certeza vos asseguro que sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Aleluia. Amém. Bendita seja a palavra santa do Senhor. Que o Senhor nos edifique só pela leitura da palavra, que essa palavra seja mesmo como uma espada que penetra o nosso ser e faz uma transformação em nossas vidas, porque nós somos santificados pela palavra, pela verdade. O Senhor Jesus orou dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Irmãos e irmãs, com relação às notas do capítulo 25, que também é um capítulo escatológico, havia duas fases nos casamentos judaicos, típicos da época de Cristo, dizendo respeito ao início do capítulo. Na época de Cristo. Na primeira, o noivo ia à casa da noiva e participa da cerimônia da entrega da noiva. Na outra fase, o noivo voltava e levava para um grande banquete em sua casa. As virgens eram damas de honra e tinham o dever cerimonial de preparar a noiva para o encontro com o noivo. As candeias, com relação às candeias que aparecem no texto. Essas candeias eram grandes tochas, capazes de permanecer acesas ao ar livre, feitas com longas varas, com trapos enrolados numa das pontas, embebidos em azeite de oliva. Pequenas candeias de barro eram comumente usadas no interior das residências. Quanto ao azeite, irmãos, quando o azeite era consumido pelo fogo, cortavam-se as pontas chamuscadas dos trapos e adicionava-se mais óleo para um novo período médio de iluminação de aproximadamente 15 minutos. Essa parábola é a continuação da mensagem de Jesus sobre a necessidade do cristão estar sempre preparado e vigilante, pois a volta do Senhor é certa, repentina e iminente. Essa expectativa quanto ao glorioso retorno de Jesus confere ética, dinamismo e senso de urgência à evangelização e ao estilo de vida cristão. A mensagem de Cristo é também um forte apelo aos israelitas em todo o mundo para que coloquem sua esperança no noivo eterno, o Messias, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o Messias prometido. A parábola das 10 virgens, como é conhecido esse trecho da Escritura, não está ensinando que Cristo arrebatará os atentos e preparados espiritualmente e deixará para trás crentes distraídos ou negligentes. Se 5 virgens ficaram sem óleo, que é o Espírito, é porque nunca creram verdadeiramente no Senhor, pois todo aquele que crê recebe o Espírito Santo e será salvo. Ou nunca creram, é uma primeira possibilidade. Ou uma segunda que eu acrescento aqui as notas, creram durante um tempo, mas foram se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus e ficaram separados novamente do Senhor, ficaram nas trevas, ficaram sem azeite para a sua lamparina, vamos chamar assim. Caíram da graça. Um talento correspondia a cerca de 35 quilos de prata pura, o equivalente a 6.000 denários. O denário, como já vimos em uma moeda de prata, era uma moeda de prata e valia um dia de trabalho de um soldado romano. Deus concede aos cristãos fé e capacidade espiritual para, em primeiro lugar, compreenderem a pessoa e a obra do seu filho Jesus, em seguida, para servirem no reino, testemunhando, anunciando a salvação e cooperando com o corpo de Cristo, a Igreja. Curiosamente, o uso atual da expressão portuguesa talento, significando o conjunto de dons, capacidades e habilidades de uma pessoa, originou-se com base nessa parábola. Jesus não está ensinando que o julgamento das pessoas em geral e dos cristãos em particular tem algo a ver com esforço pessoal e o pleno uso dos dons e capacidades, pois o caminho da salvação é bem diferente. É pela fé, é pela graça de Deus, mas está ensinando que nós precisamos permanecer na presença dele e sermos frutíferos, como nos apontou nos capítulos anteriores. O uso dos talentos é apenas uma consequência natural, é uma consequência natural na vida diária de quem já foi contemplado. Abraçou a fé em Jesus e agora vive a alegria da salvação, mesmo em meio a sofrimentos deste mundo. É um julgamento semelhante àquele pronunciado contra o convidado que comparece à festa eterna sem vestir-se da justificação, da salvação em Cristo Jesus. Aqui, quando aparece a palavra banqueiro, vem do grego trapeza ou mesa, significado de mesa, e ainda hoje é comum ver essa palavra nas fachadas das instituições financeiras na Grécia. Na época de Jesus, os banqueiros eram pessoas que ficavam sentadas atrás de pequenas mesas e trocavam dinheiro. Outra palavra interessante é juro, que tinha o sentido de prole, ou seja, os juros eram considerados como filhotes do principal emprestado ou investido, como se desse cria o que você emprestou ou o que você investiu. Aqui, escravos, irmãos. Os escravos foram libertos e elevados à posição de servos, de mordomos, aos quais aquele senhor confiou todos os seus bens. O servo não fez uso do talento concedido, agiu assim porque não gostava do seu senhor e desconfiava dele. Não queria trabalhar e se arriscar apenas para tornar o senhor mais rico. Preferiu a conveniência e a tranquilidade de uma aparente isenção de responsabilidade. É como se sentem milhares de cristãos. Parece que estão isentos de toda responsabilidade para com a salvação das pessoas no mundo inteiro. Os dons e talentos de Deus multiplicam-se quando utilizamos, pois transformam nossas vidas e ficamos preparados para receber ainda mais da plenitude do Espírito Santo. O amor de Cristo em nós gera mais amor. A fé gera mais fé. O caráter gera mais caráter de Deus nos crentes. E a obediência à palavra do Senhor produz uma fonte de virtudes que influencia todo o ambiente. Jesus ensina que o grande pecado do ser humano, aqui nesse capítulo, nesse contexto, tá bem? Não estamos falando da totalidade, nem lá da origem do pecado. Mas nesse capítulo, Jesus ensina que o grande pecado do ser humano é a falta do exercício do amor verdadeiro. Primeiro em relação ao seu Criador, depois para com seu semelhante, seu próximo. Há duas interpretações escatológicas mais aceitas sobre esse aspecto do julgamento. Primeiro, vai acontecer no início de um reino milenar na Terra e definirá quem terá o direito de fazer parte do reino, com base no tratamento dispensado ao povo israelense. Meus irmãos, mesmo que ao menor deles, no período anterior à grande tribulação, isso poderá então acontecer. Essa é uma primeira possibilidade que você percebe do versículo 35 a 40, 42 a 45. Segundo, para muitos estudiosos, o julgamento ocorrerá diante do trono branco no final dos tempos, Apocalipse 20, 11 e 15, de 11 a 15. Seu objetivo será identificar as pessoas de todas as épocas, culturas, povos e nações que poderão ingressar no reino eterno dos salvos e aqueles que serão condenados a viver em punição eterna no inferno. A base desse julgamento definitivo será a atitude de amor com a qual aqueles que afirmam crer em Deus trataram seus irmãos e semelhantes. Os irmãos da casa de Israel, muito zelo para com isso, recomendo de novo. E segundo, ah, pastor, mas eles erraram, erraram, erraram. E nós, gentios, também erramos, erramos, erramos. Então isso não é motivo. E segundo, para com toda a humanidade. Eu não excluo a possibilidade desses dois conceitos estarem interligados, ou seja, poderem acontecer em momentos distintos dessa volta do Senhor, desse juízo final. Não excluo de modo algum. Penso que as duas coisas poderão acontecer, cada qual segundo o Senhor estabelecer e da forma como ele estabelecer. Meus irmãos, eu encerro essa palavra com uma proposição que diz assim: vigilância. Vigilância, irmãos, irmãs. Santidade, multiplicação e prática de boas obras. Jesus comparou o reino dos céus a 10 virgens que foram encontrar seu noivo. Continua falando de sua volta e da atitude que devemos ter enquanto aguardamos seu retorno. Devemos estar prontos para a chegada de Jesus, para a volta de Jesus. E assim seremos comparados às virgens prudentes que levaram suas lâmpadas e azeites nas vasilhas. Quando o noivo demorava a chegar, as virgens prudentes estavam preparadas para encontrá-lo quando chegasse. Por outro lado, as virgens imprudentes são aquelas que não levaram azeite e, quando o noivo chegou, pediram para aquelas que tinham levado o azeite. Quem não tinha, pediu para quem tinha. Estas responderam: não, não é possível. Para que não viessem a ficar todas sem azeite, se a gente repartir com vocês o que a gente tem, todas nós vamos ficar sem azeite. Quando as imprudentes saíram então para comprar o que não tinham levado por negligência, o noivo chegou. Então reuniu-se para as bodas com as virgens prudentes e fechou a porta, de forma que, quando as imprudentes chegaram e chamaram pelo noivo para que abrisse a porta, e ele respondeu que não as conhecia, com essa parábola, Jesus continua reforçando a ideia de ficar em vigilância até que ele volte. Na parábola dos talentos, esse ensinamento é tratado novamente, com a ampliação de usar dons, talentos, habilidades concedidos por Deus para o serviço do reino. Todos receberam talentos, uns mais e outros menos. Mas ninguém poderá dizer ao Senhor que não recebeu algum talento. O que recebeu 5 talentos dobrou o que recebeu. O que recebeu 2 talentos também fez o mesmo, dobrou. Mas o que recebeu 1 talento, ao invés de multiplicar, o que recebeu enterrou seus dons. Depois de muito tempo, quando o Senhor voltou, reuniu-se com seus servos para ajustes de contas. O que recebeu 5, ganhou mais 5 e foi chamado de servo bom e fiel. E como tal, receberá mais talentos para administrar, porque demonstrou fidelidade, servo bom e fiel, naquilo que o Senhor lhe confiara. Foi colocado no gozo do Senhor e recebeu mais dons para administrar. Aquele que recebeu 2 talentos foi elogiado e recompensado da mesma maneira. Porém, aquele que recebeu 1 talento e o enterrou, foi chamado de mau e negligente. Foi retirado da sua mão o talento, não multiplicando, e dado para o servo fiel. Perdão, foi chamado de mau e negligente. Foi retirado da sua mão o talento não multiplicado, e dado para o servo fiel, que usou bem o que recebera do Senhor. Aquele que entregar a Jesus, irmão, irmã, a sua vida, receberá qualidade de vida agora e gozo, desde agora e até a eternidade. O servo inútil será lançado fora e já está condenado, desde já, ao choro e ao ranger de dentes. O Senhor virá para julgar, acompanhado pelos anjos. Ele assentará no trono da glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Então os salvos serão separados dos perdidos. Os salvos, que são as ovelhas do seu pastoreio, serão convidados a entrar na posse do reino preparado desde a fundação do mundo. Também serão chamados de benditos do Pai, porque viveram e fizeram o que devia ser feito. Viveram em amor por Deus e demonstraram esse amor, amando o semelhante, atendendo às necessidades concretas das pessoas. O preso foi visitado, o faminto foi alimentado, o sedento foi saciado, o forasteiro foi hospedado. Na verdade, o Senhor ensinou que todas as vezes que fizeram para o próximo, estavam fazendo para o próprio Deus vivo, para Ele mesmo. Quanto aos desobedientes e negligentes, foram apartados e chamados de malditos. Igreja do Senhor, ouça isso, quanto aos desobedientes, capítulo 25 de Mateus, quanto aos desobedientes e negligentes, foram apartados e chamados de malditos. Irão para o fogo eterno, separado para o diabo e os seus demônios, anjos caídos ou demônios. Verificou-se a falta de prudência por parte dos irmãos que irão com eles. Faltou prudência, faltou vigilância, faltou obediência. Quando tiveram oportunidade de amar concretamente as pessoas, dando o melhor que tinham, dando de comer e dando de beber, aquele que carece disso, sobretudo, em primeiro lugar, os da fé, não deram. Pelos seus próprios preceitos, pelos seus próprios juízos, pelas suas próprias ponderações, pelas suas próprias considerações, dizendo, ah, não vou dar por isso ou por aquilo, deixaram de dar ao próximo, ao próprio Senhor, porque não lhes foi dada a outorga de julgar a nada. E quando se diz assim, ah, não, Deus vai me compreender, Deus não vai compreender, não. Deus vai chamá-lo de maldito e separá-lo da mansão eterna. Querendo você, ou não querendo você, minha irmã, meu irmão, dando de comer e beber aos necessitados, particularmente aos da fé, bem como hospedar os forasteiros, vestir os que estavam sem roupa, visitar os enfermos, visitar os cativos, os presos, eles não fizeram. Faltou prudência, faltou vigilância, faltou obediência à palavra do Senhor. Esses são servos maus, porque não usaram o que Deus colocou em suas mãos a serviço das pessoas e do reino. Se tivessem servido ao semelhante, teriam agradado o coração de Deus. Portanto, devemos ser vigilantes como as virgens, que esperavam pelo noivo, Jesus, mantendo o óleo do Espírito Santo, multiplicando os dons e talentos que Deus nos concedeu e colocando a serviço do reino, do trabalho, do serviço do Senhor, do multiplicar do Evangelho para gerar homens e mulheres que sejam a imagem e semelhança de Jesus. Multiplicar os talentos recebidos por Deus e fazer pelo semelhante como se estivéssemos fazendo ao próprio Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos alerte, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E se isso tudo vem acontecendo na sua vida, você já é uma virgem prudente, obediente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, multiplicadora dos talentos, aleluia, glória a Deus. E se não, que essa palavra mude a sua vida em um nome de Jesus. Aleluia também. Mude a sua vida. Essa palavra ela é poderosa. Ela não é minha, ela é do Senhor, é Mateus 25. Ela é poderosa para mudar o rumo da sua história e esse rumo poderá mudar agora. Mas você precisará não ser mais negligente, não ser mais teimoso, como disse o pastor Jessé um outro dia, não ser mais desobediente, seja obediente, seja prudente com as coisas espirituais, seja vigilante com as coisas espirituais, com o seu tesouro espiritual, seja prudente, vigilante, obediente, multiplicador do talento, do dom e distribuidor daquilo que é necessário para que a obra se expanda. E faça isso como muitos têm feito, para que o Evangelho seja pregado a todas as nações, a toda a raça, a toda a tribo, a todo o povo, a toda a nação, a toda a tribo indígena. Faça isso, envolva-se nisso, porque o Senhor vai se agradar e vai abençoá-lo. E no dia do juízo final, ele vai olhar para você e vai ver uma ovelha e vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. E aqueles que não o fizerem, mesmo pertencendo ao rol de igrejas, mas que estão insensíveis, um nível de insensibilidade indescritível com a necessidade das pessoas, sejam elas de ordem espiritual, sejam elas de ordem mental, sejam elas de ordem afetiva, sejam elas de ordem material, sejam elas de ordem financeira. Faça como muitos têm feito e abençoe os santos em primeiro lugar e depois abençoe outros. Nós temos um potencial imenso na mão de todas as igrejas e denominações. Isso não pode se manter ali guardadinho, como enterradinho na conta corrente. Não pode. Preste atenção, não pode. Isso tem que se transformar em vida. E você é um instrumento que Deus escolheu para transformar isso em vida. Você e eu. Nós dois, eu e você. E que o Senhor nos abençoe, para que nós sejamos ovelhas e que Ele diga: vinde bendito. E que não sejamos bodes, e que ele não nos chame jamais de malditos. Que Deus abençoe poderosamente, e eu alerto a vocês que, passada essa sexta-feira, na outra sexta-feira, iniciam as aulas da nossa Academia Teológica, logo 7. E você não deve perder, não deve perder. Você poderá fazer em casa, nós poderemos abrir um polo na sua igreja local, tendo lá uma pessoa que faz um bate-bola, né? Depois da aula dada, um bate-papo sobre aquilo, aprofunda, né? Levanta outras questões, devolve para nós, e aí nós poderemos interagir. Vai ser um momento enriquecedor para alcançar pessoas das mais variadas denominações. Não é só para Assembleia. Faz 4 anos que eu estou na Assembleia, mas não é só para Assembleia.